15 de abril, uma hora da tarde. Me liguei quando puder, falou? Um abraço. Ah, vai. É, boa tarde, Kleber. Então, o Ricardo tá falando, ó. É mais tarde eu ligo pra você aí, firmeza? Aí, não deixa de ouvir o recado, hein? Um abraço. É bom, aqui quem tá falando é teu irmão, Luiz Skin. Aí, Kleber, é o Robson. Liguei em casa aí quando você puder, preciso falar com você, falou? Tchau. E aí, mano? A papa, e aí? Terminei a letra lá, mano, entre amor e ódio. Quando você tiver um tempo aí, tiver pronto pra gente poder cair no estúdio aí, já era. Tá limpo? É nóis, tchau. Alô, Kleber, aqui é Alexandre Youssef. Tô ligando pra gente marcar aquela reunião entre prefeitura, SESC e você sobre o projeto Hip Hop DJ desse ano. Então, se você puder, me liga. Valeu. Alô, Kleber, aqui é o Paulo da KFZ. Por favor, entrar em contato. Aí, Kleber, eu levi. Aí, sócio, trocar uma ideia com você. A firma tá da ordem, tá pela ordem, tá legal, tá beleza. É o seguinte, é quarta-feira hoje, 2 horas da tarde. Me liga, falou? Um abraço, axé total.